estamos iniciando mais uma jornada de trabalho. E que o despertar deste novo dia represente o exercício do amor e do otimismo para todos nós. Participem conosco a partir de agora. Show. Música, informação, a magia da sua rádio Cancela AM. Bom dia, amigos. Som, qualidade ambiental. Identificação, Rádio Cancela, YL219, emissora AM, frequência de 710 kHz, Ituiutaba, Pontal do Triângulo Mineiro, no estado de Minas Gerais. Escritórios, estúdios e redação, Avenida 13658, sexto andar, edifício Ituiutaba. Transmissores e sistema irradiante, no alto do Carmo, Jardim Moarama, a 2.700 metros do setor oeste da cidade. Uma emissora do sistema Cancela de comunicação. Comece bem o seu dia com Manhã Sertaneja. Apresentação João Vilela. Olá, Ituiutaba, sexta-feira, chegou, 14 de maio de 2021, bom dia a todos, bem-vindos, agradecer primeiramente a Deus por estar aqui mais uma manhã com você, peço a todos, se cuidem, viu gente, se cuidem, o vírus não acabou, viu, bom dia, bem-vindos, dia 10 para as 8, estamos aqui. Mais uma manhã sertaneja. Sexta-feira, 134 se passando. Faltando 231. Lua nova. Sexta semana da Páscoa. A vocês, meu bom dia. Vamos abrir o programa tradicional, seu Carreiro e o Pardinho. A música, Oi Paixão. Bom dia. 5 e 3.